Queridos e amados irmãos, quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alan Robson Lacerda de Andrade, o nome da minha mãe, Neuza Lacerda de Andrade, meu pai, Teodoro Eloy Lacerda de Andrade. Pois bem, meu amado, estou aqui neste momento, tendo essa oportunidade maravilhosa de estar comunicando o amor de Deus, o que Deus pode fazer sobre a vida do ser humano. A palavra de Deus nos diz, irmãos, queridos irmãos, no capítulo 16, no versos 32, a palavra de Deus nos diz, meu amado, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João nos revela o amor de Deus e a graça de Deus. E estou aqui neste momento, meu amado, para contar para você o que Deus ele pode fazer. Aonde nós citamos, está no capítulo 3, no versos de João 32, aonde fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero, neste momento, entrar dentro do meu testemunho e testemunhar para você o que Deus fez na minha vida. Eu sou um ex-bandido, um ex-ladrão, uma pessoa que foi usada na mão do adversário para destruir muitas famílias e para destruir lares, casas, aonde comecei o mundo do crime com 12 anos de idade. A minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha na idade de 6 anos de idade. E aquilo ali foi uma tragédia que aconteceu sobre as nossas famílias. Quando meu pai e minha mãe moravam junto, a minha casa andava tudo bem. E minha mãe, nesse tempo que ela separou, nós somos natural de Pernambuco, de Arco Verde, e ela resolveu de mudar para a Grande São Paulo, aonde a minha irmã mais velha, a Tânia, se encontrava já em São Paulo, devido à vida que nós levávamos em Pernambuco, e minha irmã veio morar em São Paulo. E logo após que o casamento da minha mãe não deu certo com meu pai um homem muito honesto, trabalhador, sempre andou com honestidade, mas o único problema do meu pai era as mulheres, e isso trouxe uma desavença tremenda entre o casamento da minha mãe, porque a Bíblia diz no capítulo 10, no versos 10 de João, que o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas, querido irmão, eu quero resumir, e vindo nós para São Paulo, chegando em São Paulo, fomos morar na Vila Ed, na rua Japi. E Vila Ed se encontra na Vila Maria, né? Uma região da Zona Norte, aonde eu cheguei com 6 anos de idade, naquele tempo. E passando-se os dias, os tempos, fui pegando uma forma de homem. E aonde me encontrava, morando com a minha mãe, com os meus parentes, com as minhas irmãs. Fora mim, eu tenho 4 irmãs, né? A Sueliane, e a Tânia, a Vânia, né? E a Neuzilene. E as minhas irmãs sempre trabalhando, lutando, minha mãe trabalhando. Chegamos numa época muito difícil, em São Paulo, onde encontramos dificuldades, muitos problemas naquele tempo. No ano de 79, né? De 1979, se não falha minha memória, foi nessa época que nós chegamos. E naquele tempo estava uma situação muito difícil. A minha mãe lutava para mim ter um bom estudo, sempre procurou lutar, mas devido aos problemas aonde eu estava morando, me encontrava no meio de bandidos, no meio de uma região tomada pelo tóxico, tomada pelo mundo do crime, pela prostituição. E com 12 anos, irmãos, eu já estava me aproximando. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que não resplandeça a glória de Deus. Com 13 anos de idade, meu querido irmão, diante de Deus, eu já estava pautando sobre as minhas mãos, já tinha em mãos dois calibre 38. Com 13 anos, já estava andando desta maneira. Minha mãe e meus parentes não sabiam, até o tempo a qual ainda não foi manifesto, aquilo que o diabo ia fazer na vida do Alan Robson, que sou eu. E meu querido irmão, dentro desta caminhada, com 14, 15 anos de idade, eu já me encontrava dentro das maiores quadrilhas de assalto a banco e de assalto de blindado, na Zona Norte, Vila Maria, grande, na grande capital. E aonde, meu querido, eu comecei a me envolver no mundo do crime com 12 anos, a fumar maconha, a empinar quadrado, né, ou soltar quadrado. Em São Paulo fala empinar, cada região tem o seu popular e tem a sua palavra dialeta, né? E através disso, querido, eu fui me envolvendo, e cheguei às maiores quadrilhas de assalto a banco, aonde tinha um companheiro chamado Zusa e o Claudinei. Inclusive, você que pegar o meu testemunho, você vai estar vendo que quando eu estava com 12 anos de idade, né, eu tenho fotos, né, aonde nós testemunhamos e mostramos que quando eu estava com 12 anos de idade, já estava botando armamentos pesados nas minhas mãos. E ali na Vila Ed, me apelidaram como vulgo de Baianinho. Baianinho da metralhadora era eu. Baianinho dos revólveres era o meu vulgo, era o meu nome, pela população da criminalidade. Eu era conhecido como Baianinho na Vila Ed. E querido, querendo resumir isso, a minha vida foi de morte, de assaltos, crime. Cheguei a viver uma vida, entre aspas, muito bem, aonde tinha muito dinheiro, aonde tinha mulheres, carros, tinha nas minhas mãos o que eu queria. E depois, meu amado, que quando eu cheguei à idade de 16 anos, comecei pelo um amigo chamado Narizinho, hoje pastor Gilmar, um ex-companheiro do crime, hoje se encontra servindo ao Senhor Jesus. E Narizinho quer dizer pastor Gilmar Manuel, ele era o meu companheiro também no mundo do crime. Na Vila Ed, os maiores assaltantes, Neguinho do Asfalto, Biratã. Naquele tempo, essas quadrilhas eram conhecidas como as quadrilhas mais perigosas da Grande São Paulo. Vila Ed, Praça da Alegria, Jardim Brasil, todas essas regiões, nós tinha contato. Casa Verde Alta, Vila Maria Baixa, aonde, meu amado, ouvia falar do crime, nós tinha conhecimento. Barra Funda. E querido, Satanás, ele cega a visão do homem, para que o homem não reconheça a glória de Deus e não resplandeça o poder de Deus. E como eu estava dizendo, querido, com 16 anos de idade, fui conhecer o candomblé, a macumba. Fui conhecer o candomblé, aonde poderia buscar defesa para a minha própria pessoa e para obter sucesso na vida que eu estava vivendo e naqueles momentos que eu estava passando. Mas, querido, nada disso me adiantou. Eu pensava que tinha proteção, corpo fechado, pensavam que os orixás, pensavam que os caboclos, os pretos velhos, poderiam me ajudar na minha caminhada de crime, no mundo do crime, aonde eu poderia ter ajuda dos espíritos de luz. Mas eu descobri na Bíblia que só existe um espírito de luz, que é o Espírito Santo de Deus, que esclarece e tira o homem da treva. Porque Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo Consolador para guiar o homem do juízo e da condenação que está sobre a face desta terra. Mas, querido amado, não sabendo eu que o mundo espiritual era mais sério do que eu pensava, aonde, meu querido, me envolvi nas cachoeiras, me envolvi nos despachos na madrugada, e tinha contato com o mundo das trevas, tinha pacto com o próprio diabo, sabia quantos minutos eu entrava dentro de um posto bancário de uma firma e sabia quantos minutos sairia também. Trocávamos tiro com a polícia, andávamos armado 24 horas. Querido, amado ouvinte, eu pensava que era uma lata de lixo aonde não tinha mais esperança, aonde não tinha mais produção de vida. Pensava, meu amado, que até o ano 2000 jamais ia viver. Mas a Bíblia nos diz, aleluias, nos diz e nos revela no livro de Jeremias, querido, que antes que eu nascesse, o Senhor já tinha me escolhido e tinha me dado por profeta das nações. Querido e amado irmão, não quero tirar de você nenhuma lágrima pela palavra da carne, mas quero dizer, meu amado e irmão, que neste momento você está ouvindo um testemunho verídico e verdadeiro. O ex-bandido Baianinho, chamado Baianinho, nome Alan Robson Lacerda de Andrade. Estou aqui, meu amado, não para atingir o emocionalismo da sua vida, mas eu quero, meu querido irmão, que você entenda que para Deus tudo é possível. É possível Ele salvar a prostituta, o viciado e o drogado. Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu pendurado na cruz do Calvário, e ao seu lado, querido, morreu dois bandidos pendurados na cruz do Calvário. Meu querido, a Bíblia revela onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Amados irmãos, você, meu querido, está ouvindo um testemunho verídico e verdadeiro. Meu querido, na época com 17 anos, eu já estava conhecido no mundo do crime, já tinha formações de quadrilha. Nós tínhamos na Vila Maria Alta, Praça da Alegria, naquela época tinha diante de uma quadrilha mais de 30 homens sanguinários, bandidos, e aonde, meu querido, eu vi muitos amigos meus morrer na mão da Rota Comando, em tiroteios, em desamizades, ou seja, inimigos, em discussões de quadrilhas, em pontos de drogas, por pontos de drogas, e muitas e outras coisas, amados. Mas, querido, com 17 anos, eu não sabia que os olhos de Deus estavam sobre a minha vida. Eu pensava, meu amado, que a minha 45, a minha metralhadora e o meu 38 Magno 357 poderia me livrar das mãos dos meus inimigos. Aonde enfrentava o tiroteio com homens, porque eu era um homem obstinado ao pecado e à desgraça. Se alguém quisesse tirar a minha vida, eu tirava o primeiro. Não vou relatar quantas vidas, porque o meu passado já foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Só quero lembrar você, meu amado, querido irmão, nesse momento. A sua luta pode ser a luta maior que você tiver no mundo. Você está ouvindo um testemunho de um bandido que hoje é um pastor, transformado pela palavra de Deus. Mas quero prosseguir o meu testemunho dentro destes minutos que temos para testificar do amor de Deus e da graça de Deus. Meu querido, não sabia eu com 17 anos que cada vez mais estava me aprofundando a miséria e a desgraça. Com 18 anos de idade, fiz 18 anos de idade. Nessa época que quando eu estava com 15, 16, 14 anos, eu era preso. Muitas vezes ia preso, mas ia para a Febem. E ficava ali na Febem por 2, 3 meses. Saía, ficava os 9 meses, saía e não tinha nenhum problema. Mas, querido, não sabia eu que a casa de detenção estava me esperando. Não sabia eu, meu querido, que aquela fama de bandido, aquela fama de criminoso no mundo do crime, não sabia eu, querido, que a qualquer momento um assalto ou algum problema poderia acontecer a correr sobre a minha vida. Que aonde, meu querido, com 18 anos, a minha mãe lutando, a minha família lutando, minha mãe não tinha mais esperança de me encontrar vivo. Quando ela via que eu saía da minha casa, ela chorava, eu via a minha mãe desesperada. E minha mãe, meu querido, ela orava pela minha vida, ela buscava pela minha vida. Minha mãe, ela dizia que eu seria salvo, porque a minha mãe, ela começou a frequentar, com toda honra eu digo, ela frequentou a Universal naquele tempo. E não sabia eu, meu querido, que a minha mãe já buscava Deus pela minha vida. Ela encontrava nas correntes dos pastores da Universal, aonde ela orou e buscou a Deus pela minha vida. E minha mãe, ela dizia que Deus tinha uma obra na minha vida. E aquelas pessoas que levavam minha mãe para a igreja, ela sabia que eu era um homem criminoso, bandido, mas aquelas pessoas chamadas crente, aquelas pessoas que são desconsideradas, aonde muitas pessoas não dão valor para o mundo evangélico, aquelas pessoas iam levar a palavra de Deus para a minha mãe. E quantas muitas vezes aquelas pessoas, mulheres, homens, entrava na minha casa e eu saía pela porta do fundo. Mas, querido, não sabia que estava impregnado por demônios, pelo mundo espiritual. Porque muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual, aonde temos visto famílias, casamentos sendo destruídos, lares sendo quebrados, arrebentados, aonde não tem mais amor, não tem mais esperança. Mas, querido, chegou um momento na minha vida que eu não dava ouvido para aquelas palavras daquelas pessoas de Deus que chegavam na minha casa. E eu me lembro, meu amado, numa certa manhã, às 7 horas da manhã, chegou 2 pessoas e me convidaram naquele dia. Mas naquele dia eu tinha planejado um assalto a banco no Jabaquara, o Banco Itaú, e tinha já em mãos, e tinha estratégia para assaltar esse banco. E aquelas pessoas chegaram naquela manhã, e naquela época eu já tinha 18 anos de idade. Aquela irmã chegou na minha porta, e ela me convidou dizendo, vamos para a igreja. Eu falei, não vou para a igreja. Eu não quero saber, a minha mãe está aí, entra e fala com ela. E naquele momento eu me troquei, fui, peguei o meu carro e encontrei com a quadrilha que já estava me esperando. E daquele momento em diante, querido, quando eu saí de casa, eu dei o primeiro beijo na minha mãe e disse, mãe, Mais tarde eu estou em casa e eu quero levar a senhora para comprar a melhor casa para a senhora. Eu quero levar a senhora para comprar aquilo que a senhora está necessitando. A minha mãe sempre chorando, a minha mãe, ela nunca aceitou que eu fosse bandido. Porque uma mãe, ela nunca criou uma pessoa para ser bandido, um delinquente, uma pessoa totalmente dependente pela droga, pelo vício, como era eu. Mas, querido, eu não sabia a trajetória daquele dia. Eu saí e despedi da minha mãe e disse: mãe, mais tarde eu estou em casa. E quando cheguei, amado, nas proximidades daquela Vila Maria, encontrei com os meus amigos, já pegando os revólveres, subindo em cima das motos, porque roubávamos em moto, porque na grande São Paulo o trânsito é grande, e com moto, motos velozes, motos 750, RD 350, CB custo 450, eram as melhores motos que gostávamos de andar para assaltarmos bancos. E, querido, naquele dia eu não sabia, estava faltando uma moto e tinha um carro. E eu falei: vamos sair rapidamente, porque no primeiro encruzilhada passar um carro, no primeiro farol encosta o carro, e se passar uma moto eu já pego. Já estávamos indo para o assalto a banco. E naquele momento eu vi uma moto passar e já desci do carro, persegui aquela moto, parei a pessoa, peguei a moto, porque não tinha problema, eu roubava, e quando eu chegava na pessoa eu nem tirava. Só o demônio que estava na minha vida já intimidava aquela pessoa de dar o seu objeto, o seu material na minha mão. E, querido, para a honra e aí a glória de Deus, naquele dia Deus me parou. Já estava pedido, ia preso várias vezes, mas tinha dinheiro e pagava fiança, pagava corrupção. Pagava ali para chefe de equipe do DEI, aonde fui preso pela roubos a banco, roubo DVK, aonde também fui muitas vezes pendurado em um pau de arara, tomando choque, apanhando, mas eu não entregava os meus amigos porque eu era bandido. Eu era bandido, eu tinha consideração no mundo do crime. E bandido não pode entregar bandido, porque se entregar, morre. A lei é morte. Porque quando cai na cadeia, morre. Não é considerado. E nesse momento, quando eu peguei essa moto, para a honra e a glória de Deus, eu não sabia que a roubos a banco já estava na nossa cola. Eu não sabia que atrás de mim a roubos a banco já estava sabendo que nós ia roubarmos. E, querido, a perseguição começou daquele momento na Casa Verde Alta. Eu me lembro que foi na ponte, dividindo com a Barra Funda, aonde eu peguei aquela moto para ir roubar o banco de Jabaquara. Mas, querido, naquele momento encontramos com a roubo a banco e tivemos uma perseguição, tiroteio, tiro em cima da minha vida. E eu estava no piloto daquela moto e peguei aquela rodovia Marginal Tietê e fui embora. Helicóptero na minha perseguição, polícia por baixo, mas chegou um momento que eu pensava que eu ia morrer em cima daquela moto, porque não tinha mais escapatória, era a mão de Deus. E, querido, eu joguei aquela moto na avenida, saí correndo porque a polícia foi rápida. E naquele momento, querido, a polícia já tinha cercado tudo. E eu saí correndo, ainda tentei pular muitas casas, muitas firmas, mas não consegui, porque Deus já estava com as suas mãos sobre a minha vida. E ali, meu amado, fui enviado para o DEIC. Chegando no DEIC, o DEIC disse: tem dinheiro? Eu falei: não. E me desceram para o porão da carceragem do DEIC, fizeram eu assinar um assalto flagrante, e ainda tinha mais processos, mais crimes que eu tinha feito mas tinha feito quando eu era de menor. O primeiro assalto, o primeiro presente que eu fui roubar, eu fui para a cadeia com 18 anos de idade. E o pessoal do date disse, era, quando você era de menor tinha uma chance, mas agora você entrou no fragante, agora você vai para a cadeia. E naquele momento, meu querido, eu não sabia que ia começar na minha vida a contagem de quase 10 anos de prisões. Naquele momento, querido, fui lançado dentro de um quarto, dentro de um calabouço. Mais de 30 homens deitados no chão, assaltantes de banco, matador, fugitivos das cadeias. Antigo DEIC, que fica situado perto da Avenida Tiradentes. Querido, fui lançado naquele calabouço, não tinha visita, não tinha ninguém, porque ainda eu estava sendo requisitado para assinar mais assaltos e homicídios e outras coisas que tinha cometido. Mas, querido, Deus estendeu as suas mãos, porque se fosse para me pegar, para pagar tudo aquilo que eu tinha cometido, 100 anos e 50 anos de cadeia era pouco para a minha pena. Aleluias. Naraba sobremonte como narabassai. Aleluia, eu posso sentir a glória de Deus nesse momento testemunhando. Porque o nosso testemunho não é uma mentira, é a plena realidade, o que Deus pode transformar a vida de um homem. E fui parar dentro dessa cadeia, da cadeia fui parar dentro da detenção. Resumindo, cheguei na detenção no ano de 1990. E naquele momento, querido, começou a trajetória drástica sobre a minha vida. Querido, eu não sabia que uma detenção é aonde o filho chora e a mãe não vê. Querido, quando eu cheguei naquela cadeia, eu vi homens armados, homens de faca, pessoas sendo mortas nas galerias por bandido, pessoas que estavam na rua, entregaram os seus companheiros e quando chega na cadeia morre. Eu vi muitos meninos de 18 anos, pessoas bonitas, servindo de mulher na cadeia. Eu vi muitos homens entrando e saindo mulher, como se fosse uma mulher, de seio, de cabelo grande, pernas pintadas, rosto pintado, maquiado, e era homem. E eu disse, eu estou no inferno e eu tenho de virar capeta no inferno. E quando cheguei na detenção, meu querido, já tinha conhecimento. A cadeia aplaudiu dizendo, o baianinho da Vila Ed está aqui. E quando cheguei, o crime já me aceitou. Porque eu era conceituado na rua e no mundo da cadeia também já tinha amigos. Porque quando estava fora, ia fazer visita, mandava o tóxico, mandava o dinheiro para a cadeia. E os meus amigos me consideravam dentro da cadeia. Cheguei lá, estava o Bilão, o Carlinho da Zona Norte, do Grevels. Já estava ali uma quadrilha da Zona Norte que estava sendo preso, aqueles bandidos que saíam em assalto e ia preso, por azar, por consequência, já estavam na detenção, mas eram aliados e eram amigos. A palavra no mundo diz, era sangue bom, mas eu descobri que o maior sangue bom é o sangue de Cristo Jesus, que purifica e lava o homem de toda a sua iniquidade. Meu amado, não sabia eu que chegando na detenção, eu ia virar mais a mente, ia ter mais maldade dentro do meu coração. Quando cheguei na detenção, estava com 18 anos de idade. A minha mãe ia visitar chorando as lágrimas. E eu dizia para minha mãe, mãe, quando eu sair daqui eu vou assaltar, vou roubar, vou matar, vou destruir. Querida, minha mãe dizia, filho, essa vida não leva a nada. E eu dizia, mãe, eu já estou perdido, já estou na maior, Já estou na maior cadeia da América Latina. A senhora não sabe o que acontece aqui. Aqui nós vê gritos de morte às 2 horas da manhã, é gemidos. É mais de 5.000 homens dentro de um pavilhão. Homens criminosos, homens bandidos. E se eu aqui também não matar e não me defender, eu vou morrer aqui dentro dessa cadeia. E dentro da cadeia, meu amigo, quando eu cheguei, eu já peguei 2 facas, coloquei na cintura. Eu era menino moço, para a honra e a glória de Deus, não sou feio, porque Deus fez todos os seres humanos bonitos. E chegando naquela cadeia, meu amado, eu tive de ter mais atitude, como se fala de homem, para não ser morto dentro daquela prisão. E resumindo, meu amado, e passaram-se os anos, 90, 91, 92, 93, e foram passando os anos. E até um dia, meu querido, que da detenção, naquela rebelião do pavilhão 9, no ano de 1992, eu me encontrava dentro daquela rebelião. Morava no pavilhão 9, era jumbeiro, ou seja, distribuía a alimentação que a família trazia na portaria da casa de detenção. Eu tinha por obrigação, o meu trabalho na detenção era entregar os mantimentos, cigarro, bolacha, que vinha para os presidiários dentro da casa de detenção. E querido irmão, eu não sabia o que ia se acontecer no ano de 92. Aquela cadeia estava tudo calmo. A cadeia, quando tem droga, está tudo calmo. Mas naquele tempo não estava tendo droga na cadeia, no pavilhão 9. E eu tive a visita da minha mãe no domingo. E disse: mãe, eu vou mudar para o pavilhão 7, porque eu já estou enjoado do pavilhão 9. E fui morar no pavilhão 7. Cheguei nos meus companheiros e disse para os companheiros: eu vou morar no pavilhão 7. Eu vou mudar de pavilhão, eu vou para o pavilhão 7. E chegando no pavilhão 7, passou 7 dias. Perto do final do ano, aonde teve a rebelião. Querido, naqueles momentos, eu fui morar no pavilhão 7, aonde estava o Luiz Carlos Cruz, o meu companheiro, e outras amizades que nós tínhamos dentro da cadeia. Pavilhão 7 é um pavilhão mais leve, aonde as pessoas querem ficar com a cadeia mais tranquila. Pavilhão 9 é onde você arruma mais confusão e mais cadeia para a sua própria vida. E fui morar, mas eu não sabia que era o plano de Deus. A Bíblia diz, meu querido, que Deus tem os seus planos. E a Bíblia diz que o diabo não pode tocar nos ungidos de Deus na face dessa terra. Querido, eu fui morar no pavilhão 7. E passou 7 dias, aconteceu a rebelião. Aquele massacre onde disseram que morreu 112 pessoas, 122 pessoas, é mentira. Morreu mais de 400 e poucas pessoas naquele massacre. Querido, aquele massacre foi o massacre pior da detenção. Aonde, querido, os meus amigos que moravam no xadrez comigo morreram todos. E o Alain Durão não pensava que aquilo foi livramento de Deus. Mas a Bíblia diz, querido, que as armas do diabo sobre a vida dos escolhidos de Deus não pode prosperar e nem prevalecer. E dando início, meu querido, desse testemunho, fui morar no pavilhão 7. Mesmo assim, eu disse para minha mãe é testemunha disso, hoje vivo, graças a Deus. A minha família hoje é toda convertida para a honra e a glória de Deus. Minhas irmãs, meu cunhado. E um dia eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, a senhora viu o que aconteceu no pavilhão 9? Minha mãe disse: vi, filho, foi livramento de Deus, porque Deus te ama. E eu falei: que livramento de Deus, nada, mãe. É porque eu sou um cara de sorte. Aí a minha mãe disse mesmo assim: filho, fica quieto no seu lugarzinho que você vai sair daqui logo. Falei: vou nada, mãe. Eu estou condenado a um monte de anos de cadeia. Naquele tempo eu já estava quase 4 anos, irmão, dentro da cadeia. Querido, vou resumir o meu testemunho. Arrumei uma grande confusão no pavilhão 7 depois da rebelião. Me mandaram para a penitenciária de Taubaté, chamada como a penitenciária de reeducação, que se chama UIRT, Instituto de Educação Criminal, se não falha minha memória. E ali naquela época, quando eu cheguei, fui transferido, cheguei na penitenciária do IRT, fui reconhecido como um bandido perigoso. E cheguei e os funcionários disseram: aqui não tem vez para você. Eu falei: também não tem vez para vocês. Se me der a chance, eu vou embora. E cheguei na penitenciária de Taubaté. E quando cheguei, meu querido, já fui acompanhado por uma quadrilha, porque em todos os sistemas penitenciários nós tínhamos conhecimento. Bandido é conhecido pelo crime e pelos bandidos também. Bandido é bandido. Aonde ele chega, ele é conhecido. É um nome muito sujo. Mas, querido, chegando na penitenciária do IRT, quando eu coloquei os meus pés, eu já recebi um convite: vamos trabalhar na faxina. E fui trabalhar na faxina. E para a honra e a glória de Deus, querido, eu acordava todos os dias de manhã. Acordava todos os dias de manhã. E dentro daquela penitenciária fazia muitas físicas, fumava bastante maconha, bebia Maria Louca, que é uma cachaça feita pelos bandidos, que é com arroz, coloca dentro de uma panela, dentro de uma bacia, e deixa lá até apodrecer e se transforma em cachaça. E ali eu fazia bastante física dentro da penitenciária, eu já estava cumprindo 5 anos de cadeias naquela época. Meu querido, e um dia eu estava correndo no pavilhão e me deparei com uma pessoa chamada irmão na cadeia. Irmão é desconsiderado dentro do sistema. E esse irmão, ele olhou para mim e disse: Alan, Jesus te ama e tem uma obra sobre a tua vida. E eu disse: irmão, não enche o saco porque eu sou bandido, porque senão eu vou meter a mão na sua cara. E o irmão olhou para mim e disse mesmo assim: olha, no livro de João, capítulo 8, verso 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu disse: olha, irmão, eu já te disse para você, eu sou macumbeiro. Irmão, naquela época, dentro da cadeia, eu andava com 15 guias no meu pescoço. Eu batia a vela, falava com o diabo, e o diabo falava: quando você sair daqui, eu vou te dar muita riqueza, e você vai ser um homem muito rico. Mas a riqueza do diabo é passageira, e a riqueza de Deus é eterna, querido. A Bíblia diz em Jeremias, querido: achando a tua palavra, eu achei vida para os meus caminhos. E amado irmão, naquele momento da minha vida, eu já estava dentro daquela penitenciária. E aquele irmão, ele sempre me via e dizia: Alan, Jesus te ama. E eu falava: irmão, não enche o saco, irmão. Eu falava mesmo assim. Eu não sabia que Jesus me amava e tinha uma obra sobre a minha vida. E um dia eu parei para ouvir aquele irmão. E naquele momento, eu parei para ouvir aquele irmão. E aquele irmão, ele olhou para mim e disse: Jesus te ama. E quando ele olhou dentro dos meus olhos, eu comecei a chorar. Porque aquele homem forte era um homem fraco. Aquele homem que era conhecido como bandido no sistema, como conhecido no mundo do crime, no mundo das polícias, como homem que trocava tiro, dava tiro, como um homem que era considerado com 18, 17 anos no crime, aquele homem começou a chorar. E naquele momento, querido, quando eu me levantei, eu disse: irmão, eu já vou embora. E quando eu dei o primeiro passo, o segundo passo, na frente daquele homem, quando eu andei mais uns passos, queridos, eu ouvi uma palavra dizendo assim: Alan, Alan, Alan, eis que eu te chamo pelo teu nome. Eu te ponho um sobrenome ainda que tu não me conheces. Irmão, aquela voz falou comigo. E sabe quem estava falando comigo naquele momento? Era Jesus. Aleluia, naquele momento eu ouvi uma voz dentro da cadeia, irmão. E quando eu desci aquelas escadas, eu não aguentava descer mais. E aquela voz dizia: Alan, hoje eu te chamo pelo teu nome. Tu andaste pelo mundo inteiro, eu te dei livramento. Eu sou Jesus, eu te chamo pelo teu nome. Eis que eu tenho uma grande obra, Jesus falando comigo. Uma voz suave falava comigo. E eu dizia para ele: me perdoa dos meus pecados. E ele dizia: Alan, levanta, porque eu tenho um encontro contigo. E naquele momento eu levantei e a voz dizia: vá lá no seu quarto, tire todas essas guias do seu pescoço, porque eu vou te libertar. Eu sou o teu Deus, eu sou o Deus eterno nessa terra. Irmão, eu desci aquelas escadas, e quando eu desci aquelas escadas, aquela voz vinha sobre mim. E eu dizia: Jesus, eu tenho inimigo, se eu te aceitar, eu vou morrer nessa cadeia. Jesus disse: se eu sou por você, quem será contra você dentro deste lugar? Homem, eis que eu te tomo nas tuas mãos, e aquele que quiser te ferir dentro desse lugar, ele vai morrer primeiro, porque eu te dei muito livramento. Quantos livramentos, quantas pessoas quiseram te matar e eu não deixei você morrer. E eu desci, cheguei nos meus companheiros, aquela voz queimava no meu peito. E a transformação do Espírito começou a invadir o meu coração. Eu cheguei naquela xadrez que eu morava e eu disse: eu estou aceitando a Jesus. E os meus companheiros disseram: você está ficando louco, você está endoidando, você está na paranoia. E naquele momento, querido, eu desci para o pavilhão dos crentes. O diretor me chamou e disse: Alan, você, o que é que está acontecendo com você? Eu falei mesmo assim: doutor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu aceitei Jesus e eu quero viver com os irmãos agora. Porque naquele momento, querido, Jesus dizia: Alan, desce até os meus servos e fica lá, porque eu vou ensinar a palavra minha para ti. E, querido, eu desci as escadas e fui morar nos crentes. E naquele momento, querido, já me encontrava dentro do xadrez dos irmãos. E Deus, meu amado, Ele me chamou para uma grande obra. Aquela cadeia, ela se revolucionou, aquela cadeia, ela parou com o meu testemunho. Querido, aquele homem que carregava uma metralhadora e uma faca dentro de uma cadeia, eu comecei a carregar uma Bíblia chamada a Palavra de Deus. E não sabia que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando eu cheguei naquele xadrez, um irmão chamado Paulo, que era responsável pela igreja do presídio, ele disse: eu não acredito que é você. Eu falei: pode acreditar, porque esse Jesus seus aí está me chamando e está dizendo que tem uma grande obra na minha vida. A primeira visita que a minha mãe chegou e eu disse para ela: mãe, eu aceitei a Jesus. Ela buscou tanto para mim que ela nem acreditava que eu estava falando a verdade. E eu disse: mãe, eu aceitei Jesus. Ela falou: você está brincando? Eu falei: eu não quero fumar mais cigarro, eu não quero mais nada. Os meus amigos iam e diziam: Alan, que é isso? Você é um camarada bom, é sangue bom. Eu falei: sangue bom é Jesus Cristo. Meu querido, passou uns anos, passou um ano, eu já fui batizado com o Espírito, fui arrebatado ao terceiro céu, Deus me levou dentro de um xadrez, a minha mão saiu da minha mão, meu corpo saiu do meu corpo, o anjo Gabriel desceu na madrugada e me levou em revelação ao trono de Deus. Aleluia, uma história muito grande do arrebatamento que não dá para resumir agora. Mas, querido, aquele anjo que me levou, ele me colocou um rolo na minha cabeça. E Deus, quando me arrebatou ao terceiro céu, às 3 horas da manhã, ele disse que tinha uma grande obra na minha vida. E disse que tinha pressa e que eu ia ser um grande missionário. E tudo o que Deus falou dentro de uma cadeia está se cumprindo hoje na minha vida. Hoje eu sou um pastor do campo missionário de Taubaté, pela igreja do pastor Jacques Carvalho Machado, aonde é o nosso presidente da igreja sede da plenitude de Deus, e aonde eu estou servindo a Deus até o dia de hoje, com muita honra e com muita satisfação. Sou missionário da igreja da plenitude de Deus, estou morando em Taubaté, vivo em Taubaté, e tenho hoje homens e mulheres que congregam conosco. Hoje em Taubaté nós temos 3 igrejas para a honra e a glória de Deus. Hoje sou missionário, não estive somente aqui, não estou somente aqui como missionário. Tenho uma linda esposa que Deus me deu. E hoje, meu querido, gozo do prazer de Deus e das bênçãos de Deus. Se fosse contar o meu testemunho todo, não daria para preencher essa fita de 60 minutos. Mas, querido, eu quero dizer para você, a minha vida foi transformada. E quando aceitei a Jesus, saí da cadeia de uma hora para outra. Porque a Bíblia diz que ele que vive e ele que está vivendo até hoje. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que fui morto, mas estou vivo. Eis que tenho a chave do inferno e da morte nas minhas mãos. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 8, diz: eis que conheço as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta, tendo pouca força, mas entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Querido, as portas se abriu para mim. Aleluia, hoje sou um homem de Deus. Aleluia, já estou com missões. Aleluia, já estou na missão de Deus, realizando a obra de Deus. Para a honra e a glória de Deus, tomamos conta de igreja. Somos presidente missionário do campo. E hoje levamos a palavra de Deus a todas as criaturas. E eu quero testemunhar dizendo para você, que vou resumir o meu testemunho nesse momento, dizendo o que Deus fez na minha vida. Hoje gosto do prazer de Deus, de novo digo. Hoje sou feliz porque, aleluia, canto e louvo ao meu Salvador. Porque aonde o pecado entrou, a graça abundou sobre as nossas vidas. E quero testemunhar para você, meu amado, que essa fita, quando chegar nas suas mãos, não fique somente nas suas mãos, mas entregue essa fita para aquele que está na droga, no vício. E eu quero dizer, mulher, homem de Deus, você que tem a sua família ainda, aleluia, que está vivendo como eu vivi, pode, muito bem, pode estar vivendo ou não pode estar vivendo, mas eu quero dizer, esse Deus, ele tem poder de transformar as vossas vidas. E resumindo esse testemunho, hoje, como pastor missionário, eu faço um apelo para você: aceite a Jesus enquanto você tiver vida. Porque Jesus, ele diz no capítulo 14, verso 6 de João: Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Um ex-macumbeiro, feiticeiro, ladrão, como eu, não valia nada. Mas a Bíblia diz que Deus pega as coisas pequenas dessa terra para confundir as coisas grandes. Deus aniquila a sabedoria do homem sábio e Ele pega aquilo que não presta para transformar. Não que eu estou dizendo que o ser humano não presta. O doutor presta, o juiz presta, todos nós temos valor. Porque para Deus não há acepção de pessoa. Ele salva na favela, mas Ele salva no Murubi também. Ele salva na alta sociedade, mas Ele salva também na classe média. Porque Jesus, Ele diz: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E nesse momento, querido, aonde falta minutos para terminarmos essa gravação, aonde estamos aqui no estúdio do nosso amado irmão Luciano e juntamente com o nosso amado irmão evangelista Renato, que nós amamos muito, que tem um testemunho muito grande. Hoje, irmão, como ex-bandido, eu tenho até polícia trabalhando junto comigo para a honra e a glória de Deus. Tenho carcereiro, tenho pessoas que trabalham no bombeiro, advogado, juiz, e hoje nós servimos como conselheiro para essas famílias e para esses irmãos que Deus colocou esse amor imenso no nosso coração. E eu vou ficando aqui neste momento com a gloriosa paz do Senhor, orando por você neste momento, em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar o evangelista Renato para participar desta oração comigo agora, que nós estaremos orando, e eu tenho um prazer imenso. E eu quero também agradecer a Deus em primeiro lugar e ao meu ministério, Pastor Jacques, a todos os irmãos que estão do nosso lado, em nome do Senhor Jesus. E vamos estar orando pela sua família e te abençoando, em nome de Jesus. Querido e eterno Pai, e soberano e eterno Deus, nós entramos, ó Deus amado, nesta oração agora, sobre a vida do Luciano, ó Deus amado, aonde está nesse estúdio agora, sobre, ó Deus amado, esse estúdio, sobre a vida destas famílias, aonde está ouvindo o nosso testemunho agora, Senhor. Nós ligamos agora, Deus amado, aonde essa palavra chegar, aonde esse testemunho chegar, que o milagre aconteça, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos a tua graça, a tua bênção. Senhor Jesus, abençoa poderosamente a cada vida, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, e obrigado, Jesus. Amém, Jesus.